desde 2005 a construir uma excelente carreira, se excetuarmos o álbum anterior a este novo, editado em 2009, Blood from a Stone, aquele que é o mais fraco, em nossa opinião, desta norueguesa de nome Anne Ukelberg. Em 2005, Lith Sings, depois 2007, Rika Strasse, 68, ou 68 em alemão, se quiserem, e Blood from a Stone, 2009, e agora o regresso este ano com Feather Brain, regresso à boa forma. Ouvimos no início desta primeira das duas partes de Orelha Extra o tema My Devils, que é aquele também, que é também o primeiro single lançado deste mesmo disco, e ouvimos de seguida um outro, Noah, Anne Ukelberg, Feather Brain. Estão dadas as boas-vindas. We're all sinking down below. Everything soaring rain drowns all we've known. Thank you. E começamos da melhor forma, em nossa opinião, mais duas horas de orelha extra. A nossa muito estimada norueguesa Anu Kalberg, o regresso com Feather Brain. Orelha extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar, ao sábado em Portugal, RUC, Rua e Castrense. E se tudo correr como pensamos, já a partir do dia 9 de março, uma sexta-feira, às sextas, portanto, entre as 15 e as 17 horas, na RUBI, a rádio da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Infelizmente, uma rádio só online. Damos mais notícias lá mais para a frente, se vai concretizar ou não esta parceria. Continuamos por aqui com a música. Jeff Tweedy e os seus Wilco, de The Wall of Art of Almost. Like calling, like, oh. entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Findo. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E hoje é dia de termos por aqui Ondina Pires com o Vox Hertz. A nossa outra rúbrica já deveria ter ido para o ar a semana passada, Espalha Brasas com Francisco Ribeiro, mas devido a imperativos de saúde do mesmo, tal não foi possível e também não vai ser possível hoje, nesta emissão da Orelha Extra. Possivelmente para a semana o regresso do Espalha Brasas com um atraso ligeiro, chamemos-lhe Sharon Van Etten e não Van Etten, como por vezes por aqui dizemos. Tramp. Shining depois desse extraordinário disco de há 2 anos atrás, Epic, Sharon Van Etten volta agora bastante ajudada por membros dos The National, tanto na música como mesmo na produção. Este novo tem o título Tramp, porque escutamos Give Out. E voltamos ainda ao trio sueco Tape. É o seu 5º trabalho na editora também ela sueca Hapna Revelations. Thank you. com este Dual Palms, um tema que diríamos mais veraneante, até quase que se sente a brisa do mar na cara, incluído em Revelations. Of non-representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Come on. Banda sonora para um filme real em 2009, Adrian Young compõe uma banda sonora, uma outra, mas esta para o filme não existente. Adrian Young presents Venice Dawn, Something About April. Utiliza o seu criado, inventado teclado Celine, e este disco tem por aqui a participação também do excelente guitarrista Dennis Coffey. Às vezes os temas fazem-nos lembrar o Portishead, não do disco Third, mas sim do lá mais atrás, Dummy. Por aqui soaram First Step on the Moon e Lovely Lady, Adrian Young. Going to call your mother. She didn't. pop docinha dos nova-iorquinos Hospitality. Escutámos Sleepover, seguida um outro tema, Betty Wang, o álbum homónimo. Betty Wang, we'll be right back. música instrumental, no caso esta, pelas mãos e principalmente pelo talento dos britânicos Errors. O disco chama-se Have Some Faith in Magic, saiu na editora dos Mogwai, a Rock Action. Por aqui estreamos com Magna Encarta. São os minutos do final desta que é ainda a primeira hora de Orelha Extra. Tempo para escutar ainda uma banda já algo conceituada e já com uma razoável discografia no meio underground rock nos Estados Unidos da América. Os discos que deles conhecemos têm saído todos na Columbus Discount, tal como este recente Just Deserts, talvez aquele que mais nos agradou dos El Jesus de Mágico. O tema Bone Knife. Este Just Deserts, o regresso dos El Jesus de Mágico. Ficamos com Bone Knife. Encerramento da primeira hora de Orelha Extra com o Shining, do álbum gravado ao vivo Live Black Jazz, CD que traz também um DVD. Ficamos com In the Kingdom of Kitsch, You Will Be a Monster.

see with the eye. Flowers go back into the earth, yeah. Flowers that don't ever die. Thank you. confirmamos por aqui, o norte-americano Tim Cohen é um excelente criador de canções. Não é qualquer um que faz uma bela canção com 13 minutos e mais alguns segundos como esta Cherished One. E quanto à afirmação de excelente criador de canções, confirmar também nos mais conhecidos The Fresh Anomalies. Tem um álbum em nome próprio que se chama Magic Trick e tem este projeto precisamente com o nome de Magic Trick. Confusos? Não fiquem, não vale a pena. Magic Trick do álbum The Glad Birth of Love e o tema, como dissemos, Cherished One, a abrir a segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, sexta-feira à noite, a partir das 23 horas no Brasil, mais propriamente Rádio UFSCar, e depois ao sábado em Portugal, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, possivelmente a partir do dia 9 de março, também na Ruby, a rádio da Universidade da Beira Interior, rádio online. Não se esqueçam, um podcast em orelhaextra.com. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Daqui a pouco vamos ter o regresso da nossa sempre cutilante Ondina Pires com o Vox Hertz. Entretanto, temos música, claro. É iraniano, vive há já alguns anos nos Estados Unidos da América. Loga Ramin Tarkian. É compositor de música para bandas sonoras, também um dos membros da formação iraniana Niaz, juntamente com sua mulher Azam Ali. Falamos de Logar Ramin Torkian. Este é o seu primeiro disco em nome próprio, chama-se Merab e estreou por aqui com Wild Deer. Continuamos com música que poderemos chamar de inspiração árabe, muçulmana, pelo menos persa, no caso de Logar Ramin Torkian, e também no caso daquela que faz Amino Belyamani, o marroquino, a viver em Nova York, e que tem outros músicos que vão buscar precisamente a música do atual Irão neste projeto de nome Saha, o álbum Umi, o tema 1933, precisamente a data em que foi abolida a escravidão. واحد مكواد واحد مكواد واحد مكواد واحد مكواد excelente esta música, um piano mais jazz, mas afinado para a música marroquina nos Saha, o álbum Umi. E agora sim, chegou à altura de Vox Hertz. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz. Uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires. Colaboração de João Folgosa. Saudações da Vox Hertz. Hoje, literatura, livrarias e ler. Três L's muito interessantes para quem é aficionado à leitura. Embora as gerações mais novas não sejam muito amantes de ler, acham uma atividade chata, segundo o que apurei junto a adolescentes dos 12 aos 17 anos, preferindo ouvir Shakiras e Lady Gagas, ou preferindo estar agarrados ao Facebook e ao Twitter escrevendo disparates, contudo, há um plano de leitura nacional nas escolas portuguesas, que os professores gostam de mostrar, visto serem dos poucos detentores de cultura académica nos nossos dias, mas que os alunos fogem dele como o diabo foge da cruz. Em Lisboa existe a livraria mais antiga de Portugal e uma das mais antigas do mundo, que permanece ativa a 100%, a Vetusta Bertrand. Fundada em 1732, ela foi espaço de tertúlias e, no século XIX, famosos como Alexandre Herculano, Oliveira Martins, Essa de Queiroz ou Ramalho Ortigão, passavam muito o seu tempo lá metidos, em animadas cavaqueiras literárias. É um espaço maravilhoso, propício à leitura e à aquisição de livros. No Porto está a fabulosa neogótica Livraria Lelo e Irmão, edifício inaugurado em 1906 com o projeto do engenheiro Francisco Xavier Esteves. É considerado um dos mais belos do mundo, e com toda a razão. Vale a pena pesquisar acerca das origens desta livraria espetacular. Saliento um dos vitrais desta Catedral da Literatura, que é também a sua divisa, Decos in Labore. Felizmente, tanto a Bertrand como a Lelo estão bem e de boa saúde, talvez por serem tão históricas. Mas existem mais livrarias antigas, com história e espaço amplo que enfrentam as piores vicissitudes. Na Rua do Carmo há uma sucursal da Lelo e há a Livraria Portugal. Infelizmente estão quase às moscas. Não se trata só de postos de trabalho, o que já é muito grave. Trata-se também da tradição boémia e literária dos tempos de antanho. Nos antigamente existia o saudável costume do lançamento de livros neste espaço e noutros. Os autores encontravam-se com o público e com os responsáveis pela indústria livreira. Falava-se, trocavam-se impressões e o negócio ia fluindo. O encerramento das portas da Livraria Portugal, com 70 anos de existência, está previsto para dia 29 do mês de fevereiro de 2012. Entretanto, Lisboa vai ficar mais pobre. Mas quais são os motivos do encerramento da Livraria Portugal e de outros espaços semelhantes? Em primeiro lugar, como frisei no início, a falta de hábitos de leitura das gerações mais novas. Em segundo lugar, as pessoas perderam o ritual da ida às livrarias da Baixa ou da zona de Alvalade, assim como de ir ao cinema. Isso é para outra crónica. As que ainda leem vão às FNACs ou compram os livros nos hipermercados ou ainda em mercadinhos de estações de transportes públicos. Além disto, muita gente adquire livros online, através da Amazon e de outras empresas cyber. Cada vez menos se encontram pessoas que gostam de folhear livros e de os cheirar. Sim, sim, ainda existem algumas pessoas que mal compram um livro, cheiram-no. E por que não? Quando digo a pessoas que compram livros... Bom, há livros e livros. Vou citar Charles Dickens. Existem livros cujas partes com qualidade literária são só a capa e a contracapa. Sem qualquer dúvida. Acho muita graça este comentário tão realista e oportuno relativamente à chamada literatura light. De light, gosto dos iogurtes, dos queijinhos e da manteiga. Quanto à literatura, considero que esta deve ser heavy, que nos deve dar um grande murro no cérebro, que nos deve fazer pensar, meditar, sentir e transportar-nos para outras eras e espaços. Agora, light. A preguiça é mais que um pecado capital, é a morte do artista. Isto é, ler coisinhas de chacha, estilo telenovela, não nos leva a lado nenhum, talvez a um estupor letárgico. Vou voltar a citar outro autor canónico, Oscar Wilde. É absurdo ter uma regra rigorosa sobre o que se deve ler ou não. Mais de metade da cultura intelectual moderna depende do que não deveríamos ler. Quando passo por um alfarrabista e vejo pilhas de livros bolorentos, cheios de pó e ácaros, interrogo-me sobre o valor literário da maioria desses livros. Há dias atrás, passei por um mercadito de livros outlet e dei uma vista de olhos. No meio de muito lixo escrito, havia várias pérolas. Uma edição lindíssima de Naná, de Émile Zola, com umas gravuras do século XIX, de Sequeiro para o lado. Comprei uns livrinhos infantis lindos de uma editora russa, a Malish, que teve algum sucesso anos depois do 25 de Abril de 74. Comprei ainda um magnífico dicionário com imagens de capas de policiais negros americanos, Straight from the Fridge, Dead, do autor inglês Max Descharnier, músico da banda rock atual Flaming Lips. Neste mesmo mercado já comprei obras de simbolistas franceses como Théophile Gautier, com preços muito acessíveis a bolsos proletários. Claro que a pessoa tem de procurar a boa literatura no meio de resmas de livrórios estilo como seduzir um homem, como seduzir uma mulher, os hábitos sexuais da Transilvânia, porque é que os gatos têm asma, a tarologia em 3 minutos ou os anjos também são anjas, entre outros disparados. Muito em voga está a ficção histórica. Tudo isso começou em França com a designada Petite Histoire, os factos cotidianos dos nossos antepassados. A ideia foi supimpa. Li um pouco de tudo o que me veio parar às mãos. A história do limpo e do sujo, a história da prostituição, a vida em Londres do século XVII, etc, etc. Aprendi muita coisa importante. Muito mais importante que as histórias impingidas pelos professores na escola. Também, coitados dos profs, eles são obrigados a cumprir a estupada dos programas escolares, o que não lhes deixa espaço para a verdadeira história. Quem é que quer saber as datas das batalhas de Napoleão? Eu não, e com certeza que os ouvintes também não. Porém, conhecer o cotidiano deste homem é, sem dúvida, muito mais atraente. Bom, esta Petite Histoire estava bem encaminhada. Eis que, se não, aparece em cena uma catrefada de autores de ficção histórica. A coisa desenvolveu-se sobretudo a partir de O Código da Vinci, de 2006. Lembro-me de ver os passageiros no comboio com o nariz enfiado naquele calhamaço, a beberem cada palavra a longos haustos, chegando inclusive a acreditar naquelas patranhices da Santa Madalena ter sido a namorada, quiçá a esposa de Jesus Cristo, entre outras pilhérias. Dan Brown não parou de faturar desde aí e também não para de escrever a metro. Mas escreve bem. Também. Cativa muita gente. Embora eu não goste muito de ficção histórica, prefiro a história tratada de forma académica. Já li bons livros e já li maus livros neste género literário. Aos três L's do título desta rúbrica arriscaria num quarto L, o de leitor. Há leitores para todos os tipos de livros. Há bons leitores e péssimos leitores. Piores do que os péssimos, só os não leitores. Estes não gostam de livros, não compram livros e têm raiva de quem os compra. O hábito de leitura é algo que está na massa do sangue. Se uma criança pequenita se habitua a ver livros em casa, se recebe livros nos aniversários, se os familiares lhes leem histórias e se estes são ávidos leitores, a criança aprende terra em idade a gostar de ler e de comprar livros. Só espero é que num futuro não muito longínquo não terminemos como no filme Fahrenheit 451 de Truffaut. Uma ditadura fascista anti-livros e anticultura destrói todos os livros do mundo. Com medida estoica de resistência, alguns seres humanos decoram uma obra. Passam a ser livros humanos que contam uns aos outros, na clandestinidade, o livro que decoraram. Já viram bem uma pessoa memorizar os Maias de Eça de Queiroz? Ui, ui! Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz. Uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires. Colaboração de João Folgosa. sempre no início de cada mês, por aqui na Orelha Extra, umas vezes na primeira hora, outras na segunda, Ondina Pires com o Vox Hertz, e parece-nos a nós, e agora já não temos a certeza se Ondina Pires referiu Max Deschartney, o músico, como fazendo parte dos Flaming Lips, não é dos Flaming Lips, mas sim dos britânicos Flaming Stars, e chegou a tocar também com os Gallon Drunk. Fica a correção, caso tenha sido mesmo o Flaming Lips que Ondina Pires referiu. Música mais mística, pelo menos que nos faz remontar à Idade Medieval, criada pelos Stone Breath, o seu último trabalho, The Etheric Lamp, data do ano passado, eles que prometem uma vida muito mais ativa este ano 2012, com o lançamento de pelo menos 3 longas durações. Ficamos com Terrible and Beautiful Stone Breath. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Roy Harper, que fez precisamente 70 anos em 2011, detentor agora de todos os direitos dos seus discos já lançados durante estas décadas que ficaram para trás, são 20 discos, e um dos mais incríveis músicos a ter nascido no Reino Unido. Esta compilação contém 2 CDs, chama-se Songs of Love and Loss. Começámos a sua divulgação a semana passada e, como é notório, continua hoje. Ouvimos Girly e, de seguida, East of the Sun, Roy Harper. Bumblebees stumble, the butterflies stumble, the birds on the waterline stare. The heavens have crowned her, the star grass grows round her. Her dreams fill the very still air. Just east of the sun, where our loving was done, I can still see her breasts on the edge of the morning. I can still taste the salt in her Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Trabalho para o dinamarquês Lorenzo Woodrose, que assina como Baby Woodrose na já habitual Bad Ever Records Third Eye Surgery. Estreamos o mesmo com Dandelion. Estamos de saída, cumpridas mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Escutámos os Cavemen, do disco estreia Coco Beware. O tema foi My Time. E até ao fim, excelente surpresa, o novo disco para os Tindersticks. Chama-se The Something Rain. Até agora o que ouvimos e ainda não deu para escutar o álbum com mais atenção, mas gostamos bastante. Fica aqui a faixa que o inicia, Chocolate. Fiquem bem, até para a semana. Tchau. If it had been a perfect Friday afternoon, the job was almost done. The house we were decorating was owned by a little old man, always in the same three-piece suit he'd probably had since he was demobbed. He seemed to be forever on his way to the post office, carrying brown paper and string-wrapped parcels under his arm. He'd bring us out china cups of camp coffee and plates of custard cream biscuits. The house had belonged to his parents, who both passed away within weeks of each other a few years back. They were the only people he'd ever lived with. This was the only house he'd ever lived in. I wondered what would happen to the house when he's gone. It was a short walk to my bedsit, once a similar house to the old man's, now broken into lots of single room accommodation. It also once had a great garden like his, now occupied by a one-story modern block building containing a dentist and chiropodist. In my room was an electric cooker, which I only used in winter to keep warm. Next to that was a sink with a glass shelf above it, on which was a toothbrush and a carton of Marlboros. There was a table with a chair in one corner, a single bed in the other, and about 4 square feet in the middle. There was a wooden drawer under the bed with most of my clothes in, the rest were hung on the back of the chair. I had a record player on the table and boxes of records underneath. The bathroom for the first and second floor was opposite my room. It had a meter for the water which took 2 50-pence pieces. You'd have to wait half an hour for the water to heat up and keep an eye on the door in case some sardine pinched your bath. There was one toilet upstairs and one outside. Nobody used the outside one anymore, so it was somewhere the local prostitutes would take their clients for a quickie. I'd spend as little time as I could in my room. My skin was still warm and soft from the bath as I walked into town. Silk.